Y es por eso que canta así. Os olhos brilham quando te vê. Meus lábios tremem, te desejo. As pernas bombeiam quando sente teu calor. O meu coração só fala de amor. Será que sou eu que estou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só falam de você. Eu só tenho medo de um dia te perder. Paixão é loucura, é desejo, é amor. Meu corpo te procura, transpirando de amor. Transpirando.